Espaço. E aí, galera, hoje dia espinha. Espinha tá violenta, hein? Espinha tá. E aí, tudo bom? Deixa eu pegar um. Ó. Hoje, assunto de hoje que eu escolhi essa revista aqui, que eu já falei, maravilhosa essa revista Vida Simples. Muito legal. Adoro ela, é curtinha, é legal, Tem que. Ela tem uma pegada um pouco de espiritualidade, não. Ela é autoconhecimento, mas nem chega a ser espiritualidade. Ela é meio zen, no sentido. Autoconhecimento é uma coisa meio zen, mas ficou conhecido. Não é que é, mas é percebido como uma coisa meio zen. A gente é tão não educado a nos autoconhecer. A gente é tão acostumado a não fazer isso. Não é estimulado a isso, que quando fica adulto e vai ler alguma coisa, fazer alguma coisa de autoconhecimento, a gente acha zen, acha muitas pessoas, né? Acha meio assim, espiritual. Eu falei espiritual, não tem nada a ver com espiritualidade, tem a ver com autoconhecimento, é porque é tão estranho que a gente julga que é coisa do outro mundo. Mas na verdade é o mundo principal, o mundo interno. Enfim. E aí, na minha matéria de capa que eu escolhi, matéria de capa, acolha a sua imperfeição, interessante, apesar que tem um pouco a ver. É a matéria O Bom de Se Perder. Título bom, né? Deixar para trás os caminhos que já não servem. Deixar para trás os caminhos que já não servem. E se aventurar em novas oportunidades. Nos mostra que a felicidade não nos espera no final da caminhada, mas nos acompanha por toda a jornada. De novo. Deixar para trás os caminhos que já não servem e se aventurar coragem em novas oportunidades nos mostra que a felicidade não nos espera no final da caminhada, mas nos acompanha por toda a jornada. Eu ontem fiz um evento sobre propósito para o Itaú e acho que a última mensagem, as últimas mensagens da minha palestra foi Enjoy the Journey, curta a jornada. Se a gente viver. Ah, não. Por que você faz isso? Não. A gente falou de por que trabalho. Não. Meu porquê é para no final do ano poder curtir as férias. Aí atinge o objetivo, final da caminhada. Não curte a jornada. Final da caminhada tem as férias. E aí começa uma nova jornada que você não curte. Para no final ter umas férias. E depois de 30 anos fazendo isso, você tem uma aposentadoria. Tá, mas. Quantas horas de final da caminhada, ou seja, de férias, e quantas horas de jornada? Porra, vamos curtir a jornada. Se você fazer uma viagem de carro, aquelas viagens longas de 2 dias, e o caminho, a jornada, foi uma bosta, ah, não passa por nenhuma cidade legal, não tem onde comer legal, é mato, mato, mato, não para, sei lá. Enfim, aí cada um tem o seu valor do que é bom ou ruim, mas. Se o caminho não é legal, porra, é melhor pegar um busão, é melhor pagar um pouco mais de avião ou até pagar menos, sei lá, dependendo do lugar e da gasolina, né? Então, a jornada tem que ser boa. E ele, nessa matéria, o Daniel aqui, o escritor, ele dá um exemplo engraçado de um cara que é o fotógrafo Terra com a mulher Raquel. Que eles estavam namorando e tal, e eu queria casar, mas estava louco, mas precisava de uma confirmação do mundo. Eu precisava de uma confirmação do mundo que tinha que fazer isso. E ele falou assim, ó, ia ter um jogo São Paulo e Corinthians. Ele falou, se São Paulo vencer o Corinthians naquele dia, a gente vai se juntar, né? E aí, no outro dia, ela foi ver o resultado do jogo. O jogo foi 1-1. E aí, como é que vai? 1-1, quer dizer o quê? Ela esperava uma goleada de São Paulo, né, e tal. E aí. Cadê a conclusão? Eu sei a conclusão, mas eu queria ler exatamente. Enfim. Eu não sei onde está a frase, mas resumidamente, a mensagem é. Como a gente muitas vezes Tem a ver com a coisa da gente olhar pouco para dentro, olhar, valorizar mais o externo. Como a gente fica buscando confirmações externas, sinais externos para as coisas, né? Enquanto que. Bom, queria encontrar a frase como ele fala exatamente aqui, que legal. Ah, eu não encontrei porque eu pulei a página. Tá. Aí só que o cara falou assim: eu não influ... muita gente torce pro time de futebol, né? Ele fala: eu não influencio o resultado é que me influencia. Aí ele colocou aqui o autor: quantas vezes em nossa jornada também não seguramos os nossos passos à espera de pequenos sinais do universo, recados desse tal destino que insistimos em culpar, recados desse tal destino que insistimos em culpar, mesmo sem nem conhecê-lo, o destino, mas culpa ele, para encontrar justamente dentro da gente a bravura, ou seja, a gente busca os sinais externos para, no final das contas, o objetivo é encontrar dentro da gente a bravura, a coragem, que no fundo sempre esteve ali à nossa espera. A gente só quer. É engraçado, é novamente a coisa de como a gente não se conecta com a gente mesmo, velho. É bizarro. E ao ouvir falar isso, muita gente não entende, porque é tantos anos sem ninguém falar isso. Procuramos uma moeda no bolso para que cara ou coroa nos mostre qual é a decisão mais certa. Só que de vez em quando tem jeito, a vida empaca ou empata. Como foi o negócio lá. No caso do cara coroa, é difícil empatar. E aí precisa mesmo é aprender a desempatar o jogo. Enfim, e aí ele cita aqui o Barry Schwartz, mano. O Barry Schwartz. Schwartz, eu já li coisa desse cara. Não sei se foi na internet, se foi livro, não. Que. Paradoxo da escolha, né? Nós, o mundo hoje em dia, ele permite. Existe uma grande multiplicação de oportunidades. Não é bem distribuída para todos, claro, mas na média o mundo oferece mais oportunidades na média do que antes. E esse excesso de oportunidades cria o paradoxo da escolha, que é tantos caminhos, tantas opções que eu não sei o que eu faço. Em vez de nos contentarmos em fazer a melhor escolha possível. E aí, quando ele fala universo para multiplicação das oportunidades, aí ele está querendo dizer não só as oportunidades que você claramente tem acesso, mas todas as possibilidades e caminhos do mundo, porque antes o mundo tinha menos possibilidades de caminho. De caminhos. Hoje em dia muito mais. E aí, ó, em vez de nos contentarmos em fazer a melhor escolha possível, acabamos corroídos pelo remorso e pela dúvida, questionando-nos a todo momento se realmente examinamos efetivamente cada uma das possibilidades. Então, aí você fica, em vez de curtir a viagem, a jornada que você escolheu, você fica noiando, remoendo as que você não escolheu. Enfim, aí a questão é decisão e tal. E a última página do artigo é. É inevitável quebrar a cara de vez em quando. Você escolhe um caminho, se propõe a curtir a jornada e quebra a cara. E aí você tem que levantar. É meio simbólico, né? Mas pai falava muito assim, quando Maria Valentina cai no chão, a gente. Uma coisa de pai que ele fazia comigo, me acostumei a fazer, que é levanta a mulher, levanta aí, mulher. Tipo, não. Aí qualquer quedinha, porra. 95% das quedas que a criança dá são. Não tem nenhum problema, não machuca, não dói, não envolve risco. 95% das quedas. Você tem que ficar atento aos 5% para evitá-las, ou para amortizá-las, ou para. Não vai dar para ser sempre eficiente. Você nunca vai evitar, acho impossível, um ser humano, criança, que não teve um tipo de queda. Mas de média gravidade, pelo menos. Aí, paciência, né? Evitar o máximo, tentar ficar atento para segurar na hora, remediar o mais rápido possível. Beleza, agora, as 95% das quedas bestas, você deixa e não cria um, ai meu Deus, não sei o quê. Levanta aí, mulher. Ah, não tá conseguindo levantar? Levanta aí, mulher. Sabe, hard work. Por que eu acho isso simbólico? Porque a principal habilidade da vida é levantar após cair. Por isso é tão simbólico. É a principal, é a tal resiliência que se fala tanto. É aguentar porrada, levantar, cair e levantar, cair e levantar, como diz aquela música, dever cair e levantar, enfim. E aí faz parte do processo da frustração. Ouço muitas histórias de quem quer resgatar um caminho, viajar, aprender a dançar, fazer tatuagem, tocar, começar a tocar violão. São sonhos que não morreram, foram deixados de lado. Enfim, eu lembrei, eu escrevi aqui arrependimento, que eu vi uma vez uma pesquisa de. Foi Carol que falou, a esposa do meu amigo, peraí. Viu? Uma pesquisa que várias pessoas no leito de morte, grande parte delas e tal, disse que sempre o maior arrependimento da vida é não ter feito um monte de coisas que você queria fazer, que era possível fazer, mas que demandava apenas um pouco de organização, planejamento e coragem, mas era não era tipo, ah, eu queria ser astronauta. Também é possível, mas é um nível, é um funil para ser astronauta muito muito rígido que poucas pessoas chegam, diferentemente de aprender a dançar, fazer uma viagem diferente, fazer uma tatuagem, tocar violão. Coisa muito simples, né? E aí, ela falando aqui que os acontecimentos tristes nos levam a duas opções. Eu não gosto de nada que vem com duas opções. Sempre acho que é uma simplificação muito simplista. Três já fica melhor. Mas enfim. Acontecimentos tristes levam a uma opção que é construir uma fortaleza dentro da gente. Construir uma fortaleza. E a outra, descobrimos que somos capazes de fazer coisas que nunca imaginamos. Ela contou um exemplo aqui, que brigou com o namorado no lance da viagem e tal. E aí, enfim, muita gente se pega pensando no que seria se tivesse tomado a outra decisão, ou seja, o tal do remoer, remoer, remoer. Enfim. Aceita a tormenta de esquecer as chaves. Aceita a tormenta de esquecer as chaves. A gente vai esquecer uma chave. Aceita a tormenta. E no final passamos tanto tempo quebrando a cabeça, recolhidos entre cálculos e equações que vão nos mostrar o rumo exato a ser seguido, sem perceber que pouco importa, no fim das contas, qual caminho seguir. Aos poucos, na jornada, vamos colocando placas de sinalização. Não dá para encontrar o destino final, a visão perfeita e não, não, ali. Não, você vai indo e no meio do caminho, curta o caminho, no meio do caminho, vá atento a sinalizações, né? Não se preocupe com o caminho, sim com a jornada. Muito louco, porque ontem, na minha palestra que eu fiz, uma palestra que eu fiz meio que nova, não, 100% nova, com a ajuda do Bruno Aracati, um dos últimos slides, o último de mensagem era Enjoy the Journey. Massa. Olha aí, ó. Última frase. Não se preocupe com o caminho, siga a jornada. E assim perceba que, no fundo, a estrada pela qual seguimos ainda é aquela mesma rua de areia em que, na infância, nos foi apresentada a felicidade. Fofo. E volta a falar de criança e tal. Massa. Vida simples. Acolha a sua imperfeição. Não é nem a matéria de capa. Deixa eu ver aqui os comentários da galera. Sonhar como cinema, só que de graça. Mário Sérgio Cortella, do TED, da criatividade. Sim, legal esse assunto. Vou botar no meu bookmark aqui. Ah, crianças entediadas, sim, perfeito. Fala um clique sobre isso. Adolescência espinha, autoconhecimento e inteligência pessoal, perfeito. Tendo importante. Queimar as pontes é muito importante. Cara, queimar as pontes é importante para quem sabe lidar bem com pressão. Eu acho que é uma regra geral. Eu sou bom em queimar as pontes. Com pressão eu funciono melhor. Desapego eu passo. RC7 Ângela. Tipo, trabalhar esperando o final de semana. Beleza, tá no caminho. A caminhada só começou com 60 anos. Trocar o meu caminho, perder o encanto. Trabalho esperando o final de semana, é isso aí. Dona de casa, ensino médio. Sigo você em busca de cara de aprender mais. Minhas filhas têm um futuro melhor. Elas têm 7 e 2 anos. Legal. Soraya, eu sou pai, né? E amo crianças, lógico. Mas, assim, uma coisa importante é que é meio duro que eu vou falar, pode soar duro. O nosso propósito tem vários, né? Nosso porquê, chamado porquê. O nosso, eu acredito, tá? Eu acredito, minha opinião, que a gente não deve ter como porquê principal de viver criar os nossos filhos. Não pode ser o nosso porquê principal. Pode ser o nosso segundo, mas não pode ser o primeiro na minha visão. O primeiro porquê que nos motiva a crescer, a viver, tem que ser você mesmo. Tem que ser, se autoconhecer. Eu não estou falando de profissão, estou falando de respeitar suas vontades, seus desejos, realizar seus sonhos, seja tocar violão, seja uma viagem assim. Em primeiro lugar, tem que ser a gente. Isso não é egoísmo, não é, ah, eu não amo meu filho, eu amo minha filha, mas é um pouco daquilo que se fala, primeiro a gente tem que nos amar. Por que eu digo isso? Porque essa é a melhor mensagem que você pode deixar para o seu filho. Porque se a gente focar a vida como porquê principal, tá? O number one, cuidar dos filhos, garantir o futuro melhor deles, sabe o que acontece quando chega o futuro dos nossos filhos? Eles viram adultos, têm filhos. E vão repetir o que a gente fez de focar a vida para criar um futuro melhor para os filhos dele. E aí são várias gerações de ninguém realizando sonhos, só cuidando do futuro do outro e um cuidando do outro e nada acontece. Então, só para refletir sobre isso. Cheguei ao topo da montanha, Guilherme. Agora descer e subir uma outra, mas Murilo tá morrendo de sono. Tô com sono, mas estou aqui. Bom dia, papai. Cheguei agora. Nós fazemos autoestima. Agora eu torço pro São Paulo, deu futebol. O destino nós construímos. O acidente percurso oportunidades. Lula tem 7. A gente terceiriza a estabilidade para não ter que. Perfeito. É isso, Cláudia. A gente terceiriza, a gente cria carros e coroas, coisas, para terceirizar a estabilidade de decisões. Para tirar o cu da reta, né? Para quem é perfeccionista, difícil escolher. Para quem é perfeccionista, a pergunta é como conter, barra administrar, barra gerenciar, barra suavizar o meu perfeccionismo. Essa tem que ser a única pergunta. Quem é extremamente perfeccionista, essa devia ser a única pergunta que você devia focar a sua vida, é entender esse perfeccionismo, qual é a raiz dele, o que está por trás, seja através de livros, de terapia, de seja o que for, porque perfeccionismo é uma das maiores barreiras à evolução. É o que trava. Temos muitas oportunidades, tem muita gente que não está preparada. Sim, mas temos muitas oportunidades para preparar a gente. A redução do preconceito, expansão mental, sim, cada vez mais. A Paula Abreu fala, né, que esse assunto de expansão mental, de consciência, Segundo ela, o mundo está passando por isso. O mundo está passando por isso, por esse momento. E a soma, e o mundo é a soma das pessoas passando por isso. A mudança corre dentro para fora, Marília. As pessoas estão tomando até remédio, fazendo terapias para se poupar do sofrimento da jornada? Sim, eu acho que sim. Muitas pessoas estão fazendo isso. Acho que fazer remédio, até refazer, tomar remédio e fazer terapia são coisas assim que eu separaria, porque eu acho que fazer terapia é maravilhoso. E tomar remédio não é sempre maravilhoso, mas terapia é sempre maravilhoso. Remédio, ele algumas vezes é maravilhoso, outras vezes não é. Igual no judô, legal a analogia. Tem que aprender primeiro a cair, para depois aprender a derrubar. Legal, Fabrício. Legal. Troca o derrubar por vencer. Que derrubar é meio escroto, né? Ela super aguenta beber, é. O espinho do Murilo da coreografia de Axé. Skinner, Fuller e Frazier. As melhores decisões são aquelas que implicam alteração do ambiente de forma positiva. Legal. Nova consciência. Sim, é cartolo. Tem muito a ver com isso. Que nova consciência é um assunto que muitas pessoas vêm trazendo esse despertar, né? Livro A Única Coisa, muito bom esse livro. Espirro. Uma dancinha. Os pais não suportam filhos sofrerem. Só queremos que os filhos tenham sentimentos bons, experiências boas, dores nenhuma. É. Alguém faz um GIF do Murilo espirrando. O Espirro Ninja estava muito desfocado. Não segunda notificação hoje. Skateboard também aprende a cair primeiro. Os filhos crescem e vão embora. Pois é. Lembrando que a gente vai cuidar deles por 18 anos, mais ou menos, né? Perfeição e Vulnerabilidade. O livro da Brené Brown, legal. Coragem de Ser Perfeito. Tem dois, né? Meet the Cacon. Transição de Níveis Civilizacionais. Não sabia que o Meet the Cacon falava sobre isso, não. Legal. Na turma 7 agora, entrevista com o Predebon. Ele fala sobre... Nem lembrava disso. Primeira vez ao vivo, René, é nóis. Para fazer outro feliz, tem que estar bem. Tem que ser ligado a você, um segundo com o outro, sim. Mas o perfeccionismo não ajuda em fazer um trabalho melhor? Acredito que precisa de equilíbrio. Entendeu? Cuidado com o perfeccionismo não te convencer que o perfeccionismo é o equilíbrio. Não é. O perfeccionismo está aqui, o equilíbrio está aqui. O perfeccionismo não ajuda a fazer um trabalho melhor. O perfeccionismo, que é isso aqui, ele ajuda a te não fazer nada. É isso. Agora, se você fala que vai para o equilíbrio, ou até um pouco por desequilíbrio em relação à excelência, mas não no perfeccionismo, aí ajuda. Mas o perfeccionismo, ele atrapalha. Não deixe seu perfeccionismo te convencer de que o perfeccionismo é bom porque ajuda a fazer coisas fodas. Ele, no geral, ele te atrapalha mais do que te ajuda. Tem que primeiro também para criar os filhos, legal. Cuidar dos filhos sem esquecer de si mesmo. Simultâneo. Mas como prioridade não é plural, prioridade é uma palavra singular. Prioridade, tem que botar. Um, dois, três. Então qual é um? Você. Dois, filhos. Pronto. Ah, tem que fazer os dois. Legal, mas qual é a prioridade? Um, você. Tem que ter prioridade. É, não é plural. Do avião em caso de emergência. Primeiro.